diversas formas e causar danos físicos, psicológicos, sexuais e econômicos. No Brasil, a deputada afirma que já existe uma campanha de conscientização de empresários em torno desse tema. Em novembro, surgiu a Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, que deu sinais de esforços para a ratificação da Convenção 190. Atualmente, a coalizão conta com 127 assinaturas, sendo 67 de empresas de serviços, 30 da indústria, 24 do comércio e 6 organizações do terceiro setor. Quase 2 milhões de trabalhadores são beneficiados pelas ações da coalizão, com a conscientização ou ajuda na solução de algum caso ou criação de canais de denúncias para violências de gênero e formulação de políticas internas. No Brasil, o Poder Executivo deve promover a assinatura da convenção, encaminhando ao Congresso Nacional uma mensagem para ratificação, que está prevista para março. Além de ratificar, ele deve providenciar o Poder Executivo a negociação e a assinatura da convenção, submetendo posteriormente ao Congresso Nacional a matéria para deliberação. Existe um processo. Queremos também sensibilizar a todos os deputados e deputadas e principalmente o Executivo para que ele já abra essa negociação e a assinatura da convenção, para que depois mande para a Câmara para que a gente delibere. A Secretaria da Mulher vai apresentar à bancada feminina o conteúdo da Convenção sobre Violência e Assédio no Trabalho, que entrou em vigor em junho passado, mas foi confirmada por poucos países até agora: Argentina, Equador, Ilhas Fiji, Grécia, Ilhas Maurício, Namíbia, Somália e Uruguai. Apenas Fiji e Uruguai incluíram os termos da convenção em legislação local, mas os países que ratificam se comprometem a cumprir os termos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYD 456. Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE. Rádio e Televisão Educativa do Paraná. Curitiba. Parece que vou esquecer você, como se fosse possível conhecer outra pessoa. Até parece que vai ser igual quando anoitecer. Não é tão simples olhar o céu e ficar numa boa. Todos acham em seu corpo, como se você estivesse mesmo aqui.